Neste momento, meus amados, gostaria de compartilhar uma canção com vocês e que essa canção fosse a oração do coração de vocês, que vocês pudessem clamar ao Senhor por isso. Que o Senhor se compadeça de ti, segundo as benignidades do Senhor. O Senhor é rico em misericórdia. Apaga as minhas transgressões. Que o Senhor apague as nossas transgressões. Que Ele crie em nós um coração puro. Quando pecamos, amados, pecamos somente contra o Senhor. É contra o Senhor que pecamos, contra a sua santidade, contra a sua fidelidade. Linda oração, não é? Que Deus possa criar em nós um coração puro, que Ele gere dentro de nós um espírito inabalável, que Ele apague as nossas transgressões, para que possamos ser livres, livres do pecado, livres de toda culpa, livres de toda acusação, e que possamos receber a alegria do Senhor. Ele nos ama como estamos, mas Ele não nos deixa como somos. Paz e alegria. Com teu perfume quero me encher e a cada instante mais te conhecer. Tua verdade é a luz que me conduz para o céu. Tua palavra é o remédio que cura todo meu ser. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada noite. Receba a alegria do Senhor hoje. Receba agora, meu amado, a alegria do Senhor. alegria do Senhor te fortalece, a alegria do Senhor te restaura, a alegria da salvação do Senhor em seu coração, essa alegria que nos invade, que nos transborda com toda a presença do Senhor, com todo o seu amor. Que você venha estar recebendo nesse momento essa força, esse ânimo, esse derramar do Senhor na sua vida. Essa é a hora, esse é o momento, queridos, onde eu estava destruída, coração todo destruído, despedaçado, não havia esperança para mim. Eu não vi esperança para mim, mas eu clamei ao Senhor e Ele ouviu e veio ao meu socorro. Ele se compadeceu de mim e me acolheu, me limpou, me lavou dos meus pecados e me restaurou. Restaurou a minha alegria, restaurou o meu ser, tem restaurado a minha casa e tem operado grandes coisas em favor da minha família, em favor da minha vida. O Senhor quer fazer isso na tua vida neste dia. O Senhor quer fazer isso na tua vida, quer te transformar. Ele te ama, mas é impossível o Senhor te deixar como você está, porque Ele te vê como um vaso novo, Ele te vê como um vaso perfeito. Ele te vê um vaso perfeito para ser derramada sua glória dentro deste vaso. E que essa glória venha transbordar para alcançar outras e outras vidas. Deus é lindo, queridos. Deus é maravilhoso. O agir do Senhor, o operar do Senhor nas nossas vidas. A alegria do Senhor é a nossa força. Que você seja fortalecido, que você receba um renovo do Senhor nesse momento. Dê lugar ao Senhor na sua vida. Receba a vida do Senhor na sua vida. Agora, neste momento. Thank you.